Ela sempre joga tudo na cara. Pode sempre me dizendo não para, não para, não, não, não. E tão rara, ela sempre joga tudo na cara. Pode sempre me dizendo não para, não para, não, não. Vejo os detalhes na sua face, nada muda desde a noite que eu te vi pela penúltima vez. Baby, sabe que meu time é pouco, vivo nesse corre louco, brilho mais que se vive, yes. Mudamos a fase, alguns impassos, que agora minha rotina é te ligar somente após as três. Te ligar. E o que é que houve? Mandando mensagem outra vez, cena de um jogo. Se eu não te contasse o que cê fez. E o que é que houve? Mandando mensagem outra vez, cena de uma noite. Impossível não esquecer, baby. Tão rara, ela sempre joga tudo na cara. Pode sempre me dizendo não para, não para, não, não. Ela senta e joga tudo na cara. Fode sempre me dizendo não para, não para, não, não. Pra que sempre movimenta. Depois dessa party sempre vê sedenta. Movimenta, movimenta. Fudemos logo em câmera lenta. Rapa bala na de menta. Suas amigas na DM vem comenta. No off ela sempre pede pra sentar. Viciei na sua calcinha de renda. Baby, como faz pra esquecer do seu jogo? Manda mensagem, eu acho perigoso. Mó embaçado, eu me envolver de novo nesse seu jogo tão perigoso. Tão rara, ela sempre joga tudo na cara. Pode sempre me dizendo não para, não para, não, não, não, não. E tão rara, ela sempre joga tudo na cara. Pode sempre me dizendo não para, não para, não, não. I feel you, Jonas. Feel you, Jonas. Feel you.